Caixeiro 58, página 472. Levantei a tampa e parei imóvel, olhando fixamente para a caixa. Por um instante, a minha mente recusou-se a registar o que os meus olhos viam. Uma folha de papel branco dobrada, desveladamente colocada entre as garrafinhas multicores. Notei, um pouco abstraidamente, que os meus dedos tremiam quando peguei no papel. Foram necessárias várias tentativas para abri-lo. Sinto muito. As palavras eram arrojadas e pretas, as letras cuidadosamente alinhadas no centro do papel. Um J solitário desenhado com igual esmero. E abaixo delas mais duas palavras, essas rabiscadas de modo apressado, como um post-scriptum de desespero. Eu preciso. Precisas, murmurei comigo mesma. E então os meus joelhos dobraram-se. Deitada no chão, com as almofadas de madeira trabalhada no teto, oscilando indistintamente acima, vi-me pensando que, até então, eu sempre achara que a tendência das mulheres do século XVIII de desmaiarem devia-se a espartilhos muito apertados. Agora, achava que se devia à idiotice dos homens da época. Ouviu-se um grito de horror de algum lugar próximo. De seguida, mãos obsequiosas ergueram-me e eu senti a macieza do colchão estofado de lã sob o meu corpo e panos frios na minha testa e nos meus pulsos, cheirando vinagre. Logo recobrei os poucos sentidos que me restavam, mas não me sentia minimamente inclinada a falar. Assegurei às criadas que estava realmente bem. Mandei que se retirassem e fiquei deitada de costas, apoiada nas almofadas, tentando pensar. Era Jack Randall, é claro, e Jamie fora matá-lo. Esse era o único pensamento nítido no redemoinho de horror e especulação que me enchia a mente. Mas porquê? O que poderia tê-lo levado a quebrar a promessa que me fizera? Tentando considerar com toda a cautela os acontecimentos que Marie relatara, apesar de virem em terceira mão, achei que devia haver algo mais, além do simples choque de um encontro inesperado. Eu conhecia o capitão, conhecia-o bem melhor do que gostaria, e se havia alguma coisa da qual tinha a certeza é que ele não contrataria os serviços usuais de um bordel. O simples prazer com uma mulher não fazia parte da sua natureza. O que ele gostava, precisava, era de dor, medo e humilhação. Essas mercadorias, é claro, também podiam ser compradas, ainda que a um preço mais alto. Eu já vira o suficiente no meu trabalho, no Hôpital des Anges, para saber que havia Le Putain, cujo principal artigo de comércio não estava entre as pernas, mas em ossos fortes, cobertos com uma pele clara e frágil, que ficava imediatamente contundida e mostrava marcas de chicotadas e surras. E se Jamie, a própria pele marcada de cicatrizes deixadas pela ação dele, se tivesse deparado com o capitão, divertindo-se de maneira semelhante com uma das mulheres do estabelecimento? Isso, achava eu, poderia tê-lo levado além de qualquer promessa ou restrição. Havia uma pequenina marca no lado esquerdo do seu peito, logo abaixo do mamilo, uma minúscula cicatriz de pele esbranquiçada e esgarçada, de onde ele cortara, da sua pele, a marca registada de Jonathan Randall, feita com o seu anel de sineta em brasa. A fúria que o levara a preferir sofrer uma mutilação ao invés de carregar aquela marca obscena, poderia facilmente vir à tona outra vez para destruir o seu algoz e a sua infeliz descendência. Frank, disse eu. E a minha mão curvou-se involuntariamente sobre o ouro da minha aliança de casamento. Meu Deus, Frank. Para Jamie, Frank não passava de um fantasma, a remota possibilidade de um refúgio para mim, no caso improvável de necessidade. Para mim, Frank era o homem com quem eu vivera, com quem partilhara a minha cama e o meu corpo, e a quem abandonara por fim para ficar com Jamie Fraser. Não posso, murmurei para o vazio do quarto, para o pequeno companheiro que se espreguiçava e se contorcia espreguiçosamente dentro de mim, sem se deixar perturbar com a minha própria agonia. Não te posso deixar fazer isso. A luz da tarde tinha-se esmaecido e transformara-se nas sombras cinzentas do anoitecer, e o quarto parecia repleto de todo o desespero do fim do mundo. Amanhã, o nascer do sol testemunhará a sua morte. Não havia esperança de encontrar Jamie esta noite. Eu sabia que ele não retornaria à Rue Tremoulin. Não teria deixado aquele bilhete se pretendesse voltar. Ele jamais conseguiria ficar deitado ao meu lado a noite inteira, sabendo o que pretendia fazer pela manhã. Não. Certamente buscar refúgio nalguma hospedaria ou taberna para ali se preparar, sozinho consigo mesmo, para a execução da justiça que prometera. Eu achava que sabia qual seria o local do confronto. Com a lembrança do seu primeiro duelo vivida na mente, Jamie cortara o cabelo para se preparar. A lembrança voltaria, eu tinha a certeza, a quando da escolha de um local para se defrontar com o inimigo, o Bois de Boulogne, perto do caminho dos Sete Santos. O bosque era um lugar popular para duelos ilícitos. A sua vegetação densa abrigava os participantes, dificultando a sua descoberta. Amanhã, uma das suas clareiras sombrias veria o encontro de Jamie Fraser e Jack Randall. E eu permaneci deitada na cama, sem me preocupar em trocar de roupa ou cobrir-me, as mãos cruzadas em cima da barriga. Vi o crepúsculo transformar-se em escuridão e soube que não conseguiria dormir naquela noite. Reconfortei-me como pude com os leves movimentos do meu oculto habitante, o eco das palavras de Jamie soando nos meus ouvidos. Amanhã, o nascer do sol testemunhará a tua morte. O Bois de Boulogne era uma pequena região de floresta, praticamente virgem, empoleirada de modo inadequado na periferia de Paris. Dizia-se que lobos, bem como raposas e texugos, ainda podiam ser encontrados espreitando nas suas profundezas. Mas essas histórias não desencorajavam os casais de amantes que namoravam sob a copa das árvores na relva do sol da floresta. Era uma fuga do barulho e da sujidade da cidade, e somente a localização impedia que se transformasse num pátio de lazer para a nobreza. Assim, era patrocinado em grande parte por aqueles que residiam nas proximidades, que encontravam um momento de descanso à sombra dos enormes carvalhos e dos pálidos vidoeiros do bosque, e por aqueles de mais longe que buscavam privacidade. Era um bosque pequeno, mas ainda assim demasiado grande para percorrer a pé, à cata de uma clareira suficientemente ampla para abrigar um par de duelistas. Começara a chover durante a noite e a aurora surgira relutantemente, sombria e turva, através de um céu carregado de nuvens escuras. A floresta sussurrava consigo mesma, o débil tamborilar da chuva na folhagem, misturando-se ao ruge-ruge amortecido do roçar de folhas e galhos. A carruagem parou na estrada que atravessava o Bois, perto do último aglomerado de construções caindo em ruínas. Eu dissera ao cocheiro o que fazer. Ele desceu do seu banco, amarrou os cavalos e desapareceu entre os edifícios. As pessoas que moravam perto do bosque sabiam o que acontecia por lá. Não podia haver muitos lugares apropriados para um duelo. Os existentes deviam ser conhecidos. Recostei-me, enrolei melhor o pesado manto à volta de mim, tremendo no frio do começo da manhã. Sentia-me muito mal, de cansaço pela noite sem dormir e do peso de chumbo que o medo e a dor me punham na boca do estômago. Subjacente a tudo havia uma raiva efervescente que eu tentava afastar, com receio que interferisse na tarefa que tinha diante de mim. Mas ela continuava a insinuar-se de volta, fervilhando sempre que eu baixava a guarda, como agora. Como pôde ele fazer isto? Continuava a ruminar a minha mente, numa raiva fria. Eu não deveria estar ali. Deveria estar em casa, descansando tranquilamente ao lado de Jamie. Não devia ter de vir atrás dele, impedi-lo, lutando contra a raiva e a doença. Uma dor incómoda, provocada pela viagem de coche, latejava na base da minha espinha dorsal. Sim, ele devia estar muito zangado, eu podia entender isso. Mas era a vida de um homem que estava em jogo, pelo amor de Deus. Como podia esse maldito orgulho ser mais importante do que isso? E deixar-me, sem nem uma palavra de explicação, deixar que eu descobrisse pelos mexericos de vizinhos o que acontecera? Tu prometeste-me, Jamie, raios, tu prometeste-me, murmurei entre dentes. O bosque estava silencioso, orvalhado e imerso em neblina. Eles já teriam chegado? Já estariam ali? Estaria eu no lugar errado? O cocheiro reapareceu acompanhado de um rapaz, talvez de uns 14 anos, que subiu agilmente para a boleia, sentou-se ao lado do cocheiro e sacudiu a mão, gesticulando para a frente e para a esquerda, com um rápido estalo do chicote e outro da língua. O cocheiro instigou os cavalos a um trote lento. Saímos da estrada e entramos nas sombras do bosque. Começava a despertar. Parámos duas vezes à espera, enquanto o rapaz descia e se lançava mato adentro, ressurgindo sempre em poucos instantes, abanando a cabeça em sinal negativo. À terceira vez voltou apressado. O empolgamento era tão evidente no seu rosto que eu já havia aberto a porta da carruagem antes que ele se pudesse aproximar o suficiente para gritar para o cocheiro. Já tinha o dinheiro na mão. Enfiei-o na mão dele, ao mesmo tempo agarrando pela manga e dizendo: Mostra-me onde é, depressa, depressa. Mal notei os galhos entrelaçados que atravessavam o caminho, nem a repentina umidade que encharcava as minhas roupas, conforme eu roçava por eles. O solo era tapetado de folhas mortas e nem os meus sapatos, nem os do meu guia, faziam qualquer ruído enquanto eu seguia à sombra da sua camisa rasgada e molhada em alguns lugares. Ouvi-os antes de os ver. Já tinham começado. O barulho de metal contra metal era abafado pelos arbustos, mas ainda assim muito claro. Nenhum pássaro cantava na aurora úmida, mas a voz mortal da luta ressoava nos meus ouvidos. Era uma clareira larga, nas profundezas do bois, mas acessível por um trilho e pela estrada. Suficientemente larga para acomodar os movimentos com os pés necessários a um duelo sério. Tinham despido os casacos e estavam apenas de camisa, lutando à chuva, o tecido molhado colado no corpo, revelando os contornos do ombro e da espinha dorsal. Jamie dissera que ele sabia lutar melhor. Podia ser, mas Jonathan Randall também não era um espadachim medíocre. Contorcia-se e esquivava-se, flexível como uma cobra, a espada golpeando como uma presa de serpente de prata. Jamie era igualmente rápido, com uma graça surpreendente para um homem tão alto, os pés leves e ligeiros, as mãos firmes. Fiquei a observar, pregado ao chão, com medo de gritar e desviar a atenção de Jamie. Giravam num círculo estreito de ataque e defesa, os pés tocando ao de leve o solo como uma dança sobre a relva. Permaneci imóvel, observando. Eu viera no fim da noite para os encontrar, para os impedir. Embora os tivesse encontrado, agora não podia intervir, por medo de causar uma interrupção fatal. Tudo o que podia fazer era esperar, para ver qual dos meus dois homens morreria. Randall brandia a sua lâmina ao alto e na posição certa para se desviar do ataque, mas não foi rápido o suficiente para aparar a selvageria do golpe que enviou a sua espada pelos ares. Abri a boca para gritar. Eu pretendia chamar o nome de Jamie, fazê-lo parar agora, naquele momento de misericórdia entre o desarme do adversário e o golpe mortal que deveria ser desferido em seguida. De facto, gritei, mas o som emergiu fraco e estrangulado. À medida que permaneci ali, observando, a dor nas minhas costas intensificou-se, apertando como uma garra. Nesse instante, senti uma rotura repentina em algum lugar, como se a garra tivesse arrancado e soltado o que segurava. Tateei loucamente e agarrei um galho próximo. Vi o rosto de Jamie, impávido numa espécie de calma exultação, e compreendi que ele não podia ouvir nada através da névoa de violência que o envolvia. Ele não veria nada, exceto o seu objetivo, até que a luta terminasse. Randall, recuando diante da lâmina inexorável, escorregou na relva molhada e caiu. Arqueou as costas tentando levantar-se, mas a relva estava escorregadia. O tecido do seu lenço ao pescoço estava rasgado e a sua cabeça atirada para trás, os cabelos escuros encharcados pela chuva, a garganta exposta como a de um lobo que pedia clemência. Mas a vingança não conhece misericórdia, e não foi a garganta exposta que a lâmina descendente procurou. Através de uma névoa cada vez mais escura, vi a espada de Jamie descer, graciosa e mortal, fria como a morte. A ponta tocou a cintura das calças de pele de veado, perfurou-a e veio cortando para baixo numa torção violenta que escureceu o castanho claro com um repentino fluxo de sangue vermelho escuro. O sangue era um jorro quente descendo pelas minhas coxas e o frio na minha pele movia-se para dentro, em direção à base da minha espinha dorsal. O osso onde a minha pélvis se unia às minhas costas estava a quebrar-se. Eu podia sentir a tensão conforme cada onda de dor me engolfava, a descarga de um raio que me queimava pela minha coluna abaixo para explodir a arder na base dos meus quadris. Um raio de destruição, deixando campos queimados e enegrecidos no seu rasto. O meu corpo, assim como os meus sentidos, pareciam esfacelar-se. Não via nada, mas não sabia dizer se os meus olhos estariam fechados ou abertos. Tudo girava, escurecendo, manchado de vez em quando pelos padrões em movimento que é possível ver à noite, quando ainda se é uma criança, quando se pressiona os punhos fechados contra as pálpebras cerradas. As gotas de chuva batiam-me no rosto, na minha garganta, nos meus ombros. Cada gota pesada caía, fria. Depois dissolvia-se num minúsculo córrego morno, percorrendo uma pele enregelada. A sensação era bem distinta, separada da agonia de violentas contorções que avançavam e recuavam mais abaixo. Tentei concentrar a minha mente nas gotas da chuva, forçar a minha atenção a desviar-se da voz distante e fraca no centro do meu cérebro, aquela que dizia como se fizesse anotações num boletim clínico. Você está a ter uma hemorragia, é claro. Provavelmente houve ruptura da placenta, a julgar pela quantidade de sangue. Em geral, é fatal. A perda de sangue acarreta o entorpecimento das mãos e dos pés e o obscurecimento da visão. Dizem que a audição é o último sentido a falir. Parece que é verdade. Se a audição era o último dos meus sentidos a permanecer ou não, eu ainda podia ouvir. E o que eu ouvia eram vozes muito agitadas, algumas pedindo calma, todas falando em francês. Havia uma palavra que eu podia ouvir e entender, o meu próprio nome gritado incessantemente, mas a uma grande distância. Claire! Claire! Jamie, tentei dizer, mas os meus lábios estavam rígidos e entorpecidos de frio. Eu era incapaz de qualquer tipo de movimento. A comoção em meu redor estabelecia-se num nível mais equilibrado. Alguém tinha chegado e, ao menos, estava disposto a agir como se eles soubessem o que fazer. Talvez soubessem. O forro ensopado da minha saia foi delicadamente levantado do meio das minhas coxas e um grosso chumaço de pano macio colocado com firmeza em seu lugar. Mãos obsequiosas viraram-me sobre o meu lado esquerdo e puxaram-me os joelhos para cima, em direção ao peito. Levem-na para o hospital, sugeriu uma voz perto do meu ouvido. Ela não vai viver até chegar lá, disse outra com pessimismo. É melhor esperar alguns minutos e depois mandar buscar o carro fúnebre. Não, insistiu outra voz. O sangramento está a diminuir. Ela pode viver. Além do mais, eu conheço-a. Já a vi no Hospital des Anges. Levem-na até à Madre Hildegarde. Reuni todas as forças que tinha e consegui murmurar: Madre. De seguida, desisti de lutar e deixei que a escuridão me envolvesse.